Hoje eu acordei pela manhã e vi que ainda sou parte desse mundo, onde o que se ganha em meses se perde um segundo. Gente igual a gente morre, a mídia omite, de acordo com as pesquisas. Era pra esse som ser só o beat, mas parece que eu não morro. Parece que pouparam minha vida pra contar história de morro, de rua e de gorro à noite. Madruga e seus açoites, ouviram toque toque com cabo da Glock. É o toque do X9, um touchscreen. O crime não é chroma aqui, vai achar bizarro. As ruas do seu bairro não são como aqui, nem sei como eu tô aqui. Maldição ou benção, vendo os que se vão, eu sou dos que fiquem e pensam. Por que não eu? Porque nunca me deram tiro, onde vários vão de ralo, nem sei se deram motivo. Eu tô durando igual vampiro, muito mais que seu super hero. Devo ser carne de pescoço, irmão, naipe Valdomiro. Só pode ser brincadeira no notal que eu noto. Meu perfil é criminal, seu perfil é só uma foto. Então diga X, que nem mal com X. Não é de brincadeira, quis me ver no X, nem com raio X, vão ver minha caveira. Fico irmão do gueto, palha só rajado. Boy que bebe, bate a BM, mata, não dá nada. Cês moram tipo em Wakanda, mas finge que é Escandinávia. Sociedade é um leite que azedou, mas sempre que se salva nada. Eu nunca fui de repetir ditado, mas desde o passado os meus já tem o futuro ditado. Talvez por nunca ser visto, mano, nunca fui lembrado. Já vi tanta vida errada e não morri igual no chamado. Sua visão sobre mim ainda não mudou, não vai ser da forma que tu quer. Sempre faço questão de ser quem sou, mais honrado morrer sendo quem é, e tamo aí. Sua visão sobre mim ainda não mudou, não vai ser da forma que tu quer. Faço questão de ser quem sou, mais honrado morrer sendo quem é. E tamo aí, né, né. Mais honrado morrer sendo quem é. E tamo aí, né, né. Mais honrado morrer sendo quem é. E tamo aí, né. Aí, Gustavo Pereira, 24 anos. Douglas Eustáquio, mais de 30. Vivos, surpreendentemente, vivos. Depois que eu superei ser preto no Brasil, meu maior desafio foi encontrar alguém pra destacar no feed, pois encontrei, é. Lhes apresento Doug Know, vários chegaram, mas só ele ultrapassou o limite. Mano, vamos aos fatos, ouvindo Kendrick Lamar, pra nunca me esquecer que ainda não sou bom. Vocês deviam ouvir pra não se esquecer que são brancos e que talento é esforço, não se trata de dom. Mas Jonga não gosta de branco, o bang nem apenas cor. Interpretem, parece que ainda estão no ano lírico. Pela cor cê só não sente o que eu sinto, mas pela boca e pelas atitudes, branco é seu estado de espírito. Playboy se junta hoje em dia, mano, e quer ser bonde. Tô lutando pra favelado junto sem empresa. Mamãe falou que mudar o mundo é sem pressa. Rico bandido é predador, pobre honesto é presa. Aí cê cola na boca, ela fica banguela. Um tiro te fecha a porta e abre a janela da alma. Cê não deixa pra sua família nenhuma casa, só o famoso mau exemplo, o menor cheio de trauma. Porra, nesse disco queria escrever hit, mas não aguento mais ler as lápides escrito hip. Cês nos trouxeram do outro lado do oceano, mas me dão tanta preguiça que às vezes penso em voltar pra lá nadando. Eles passam na faculdade sem estudar, apostam contrariando as estatísticas. A quem contraria repassa dos 18 sem ser preso e sem ser só mais um caso de algum cu da balística. É, pra isso eu não posso ficar estático. Então, minha escolha foi ser um ser estético. Se rap é coisa de bandido, eu roubo a mente do seu filho e nós vê o crime ao vivo. Vocês veem no Narcos México. Douglas, pelo que dizem os estudos, se o beatmaker for preto, esse som era pra ser só o silêncio. Combinaram de nos matar, combinamos de ficar vivo. O choro é livre, eu te empresto esse lenço. Os comédia até que quis, mas só entupiram o nariz. Acham que tem que tá enterrado pra ser rap de raiz. Tô no tapete vermelho e não é de sangue, mané. Então quando me vê passando, me aplauda de pé, fé. Sua visão sobre mim ainda não mudou, não vai ser da forma que tu quer. Sempre faço questão de ser quem sou, mais honrado morrer sendo quem é, e tamo aí. Sua visão sobre mim ainda não mudou, não vai ser da forma que tu quer. Sempre faço questão de ser quem sou, mais honrado morrer sendo quem é, e tamo aí, né, né. Mais honrado morrer sendo quem é, e tamo aí, né, né. Mais honrado morrer sendo quem é, e tamo aí.